Afirmo. Sim. Na curta sabe muito mais. Sim. 3178 copiou. Eu? 3178 tá autorizado pousos. Já tem outras informações da aeronave que antecedeu. 130 graus, 15 nós agora o vento, com 130 direção. Autorizado pouso. Chuva na metade da pista aproximadamente. Sim, livre pouso na 10, tá 3178, sentido as condições. O 723 observou alguma variação de velocidade na final curta da turbulência? Sim, teve variação. Estávamos aguardando descer, porém não tivemos não, mas está bem turbulento. Ok, gente. Júlio 78, somos 28, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, mantém a escuta. Direita via Alfa, chamante da Juliette. Direto na sua escuta, o 3178 veio a curta inteira com 20 rodas de proa e aí sobre a pista diminuiu para 8. Ok, Sente, o 1783 autorizado até o 9 aqui. 9, obrigado. Sente 3178, táxi Alfa, chamante da Juliette. Chamante da Juliette. Contato radar dessa via chegada Bomed 1 para o nível 050. autorizado, 3278 esquerda, portão 7. Azul 5001, chame Centro Recife na frequência 121, corrijo. 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Agora 2, 1, 2, contato radar, desse mantém, nível de voo 060, via chegada, Bomed 1. 060, via Bomed 1, possibilidade de voar direto 2, né? Número 2 na aproximação, mantenha o perfil da chegada, Xané 62, 1, 2. Vai manter o perfil, 62, 1, 2. Zero 9973 acionado. Nós temos duas pessoas a bordo. Estamos alternando Guarulhos com 4 horas e 30 para o táxi. Autorizado táxi via pátio, até ponto de espera na Índia e chame no ponto de espera pronto para decolar. Notícia livre, vai chamar na Índia o 9973. 324, pode prosseguir na esquerda. 354, desça para 2000. QNH190 no meio, cancelado as restrições em TAP. Bom, 354, mantém o perfil da chegada, autorizado a LS, que se já informe o localizador. Seria só para evitar uma formação que está aqui na proa, hein? Está bem, mano. Feito, autorizado os desvios. Bom, 354. Levando direto. 73. Tenha 3 mil pés, QNH 10 no meio. Cancelado as restrições. Sim, sim, 974, você. Teria, está autorizado. 340 para Guarulhos, via Pesulo 10, Taubaté. Decola da 10 direita, saída São, voo 1, Leda, depois voa Mótiva. Aciona 5417 e o controle frequência 120 de sinal 8. Correto, só é São Bruno, aqui, São Bruno, Leda Monte. São Bruno, Leda Monte. Está funcionando. Bruno 354, nessa pro autorizada, interceptar o localizador, livre LS que se reinforme e estabilizado. Autorizado, ele está pronto, interceptar e informarei. A fora do solo sideral 9973 informa forte turbulência na decolagem. 15, decola os 40, chama o controle, frequência 120 de sinal 8. Controle 208. Controle, boa noite, sideral 9973, decola na sua escuta. Sideral 9973, contato radar, suba via saída São Bruno para o nível 360. Sobe via São Bruno para o 360, pode voar direto, Leda? Prezado, voa Leda, Sideral 9973. Autorizado, voa Leda, Sideral 9973. Desvia direito, Oxenia 6212. Controle Sideral 9973, vai fazer um pequeno desvio à esquerda, 10 milhas, e depois retorna. Foi autorizado o desvio após o Elia da Sideral 9973. Putz, eu pago o Elia do 9973. Uno 354, complete final ILS, chame a torre no 8 decimal 95. Autorizado, confirmando, é, informe avistando aqui, performar o teste, por favor. Vai voando para o Odileda, o Sideral 9973. Odileda, Sideral 9973. Turno 354, complete final ILS, chame a torre no 8 decimal 95. Turno 3600 para... Pressão, desconsidere. Desça para 4.000, está cancelada as inscrições em Itata. Ok, desça para 4.000, está 3.600. Chegando a 212, desça para 2.000 pés. Autorizado nesta flor interceptar o localizador. Livre LS, X-Ray, forma estabilizada. Para 2.000, está autorizado procedimento 6202. Rio 5974, para pushback, acionamento na 6 de cima. Exato, 5974, chama o teste. 9973, passo 170, chama o centro em... 125 decimal 1, na alterna 128 decimal 35. Sente, torre no 8, decimal 95, chanema 212. É 212, continua a aproximação, a atualização de pouso, a aeronave à sua frente avistou mil pés. Gente, para tomar a pista molhada? Voo 354, solo os 47, confirma as condições da pista? Tá, homem, já não chega a estar de ok, o Melo 2, a informação de pista úmida, aguarde autorização de pouso com a pista. Obrigado. O 354, seu solo aos 48, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, mantém me escuta. Alfa, chamante da Juliette, vai reportar gol no 354. São 3600, desça para 2006, o ajuste na 0 no meia. Autorizado o procedimento LS X-Ray, pista na 0, repórter estabilizado. 2016, chamada estabilizada para 3600, X-Ray. Eu reporto, 6299. Autorizado o táxi, vai dar passagem à aeronave da Gol, que está já passando à sua direita, vai entrar no portão 1. Chame no ponto de espera, pronto para decolar. Diversante, vai dar passagem à aeronave da Gol, portaremos o ponto de espera para o 354. Gol no 354, esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, Gol no 354. Sono 50, táxi à direita, via Alfa e chame antes da Juliette, mantém-me escuta. Alfa, Próximo ponto de espera da 0, Fuso 974 autorizado, alinhagem decolar, vento 1 no 50 graus, variação de 1 no 5 até 20 nós. Livre alinhagem decolar, sentido vento 974. Fuso 098, oceano identificação, chegada Gomé de ONU, desça e mantenha o nível de voo 050. Autorizado esquerda, portão 8. Esquerda, portão 8, esquerda. Prossiga. Autorizaria a plano de Duna? Negativo, Duna. Bônus 098. Autorizado, TAN 3600. TAN 3600, chama a torre 198, decimal 95. 395. Temos controle frequência 120, decimal 8. 3017. Controle Salvador, Rio 5974. Rio 5974, contato radar, saída São João, na nível 340. 340, solicita iniciar a curva direita da presente para evitar a formação na frente, mas 4 milhas. Utilizar os desvios de 5974, após, beleza. Fazer desvios dentro, sim. Visual, TAN 3600. 3600, ciente, está autorizado o pouso. Pistão 0, o vento 160 graus, 15 lá. E o pouso, TAN 3600. É contato. Solo 59, taxa direita, via Alfa, chamante Juliette, na minha escuta. Alfa 2 Juliette, na sua escuta, tá? 3600. Lado esquerda, portão 5. Esquerda, 05, portão 1, tá 3600. Rosário Rio 5904. Prossiga. Estamos passando a circular a ponte, manda presente. A lógica da nação 5974. Desculpa, para repetir. Aguarde coordenação, Rio 5974. 0098, desça para 2010, autorizado ILS X-Ray. Informa ajuste na 096, reporta no curso. Informação para o Gol 098? Afirmativo, Gol na 098. Reportaremos no curso. Rio 5974, coordene com o centro Recife na frequência 125.1, em caso de falha 128.35. Centro Recife, 1251, 12835, alternado, boa noite. Boa noite. 350, via Apesulumo 9, Bangu, depois Abucu, conforme rota, decola da 190, curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti. A chana 5426, controle 120, decima 8. Autorizado Fortaleza, 350, via Presumo no nosso Bangu, Abuco, decola da 190, curva esquerda, Momo, transição para si, transponda 5426, controle 1280, 4738. Seu controle 1208. 208. Fechando para chanar. 3600, tá através da posição 05 aqui, não tem ninguém pra nos balizar, se puder ajudar, a gente agradece. Tá, ok. Mantém monitorando a nossa escuta. Já deve estar encaminhando a mão ficha Caguinho. Ok, na sua escuta. Zona 98. Tá pega. Apenas para informação, teto de 600 pés, visibilidade 4 mil metros, chuva forte sobre o setor. Sobre o aeródromo, tá, chuva forte? Afirmativo, Zona 098. Então eu gostaria de... pode fazer uma espera, alguma coisa aí? Autorizado executar uma ordem sobre Simbra. Mantendo 2 mil pés, o ajuste no 06, agora no 098. 2 mil pés, confirma, a moça vai fazer um. Espera. Sobre o marcador, Simbra, Índia Serra. Sim, vamos aguardar então uma melhora da chuva sobre o Índia Serra. Obrigado, 2 mil pés. Luna 098, informa chuva leve sobre o campo. Caso deseje, autorizado aproximação após concluir a ordem. Luna 098, copiou? Zero 098, controle. Gol 1098, controle. Ok, estamos fazendo uma órbita e só vamos estabilizar, já informo. Seis. Afirmativo, chuva leve sobre o campo, gol na 098. Ok, o gol 098, curva para aproximação final, eu cortarei e vou passar no externo. Change no 098. Salvador, boa noite, Itan 3152, vibrando 180, informação Bravo. Itan 3152, aciona a identificação, chegada Bomed de Uno, desce e mantém o nível de voo 050. Agente Bomed de Uno, 050, 3152. Salvador, muito boa noite, aqui é o Gol, Golf Bravo. Peço autorização de reboque do pátio principal, posição 9, para pátio 3, posição 2 de Lima. Golf Bravo, qual a posição? Posição 9, pátio principal. Pra onde? Pátio 1, posição 9 para pátio 3, posição 2 de Lima. Ok, ciente, está autorizado iniciar o reboque. Pode empurrar a aeronave, chama o comando para começar a puxar, ok? Ok, comando. Obrigado. Porão 098 estabilizou? Ainda não, estamos só no localizador. Ciência. Estabilizado, gol 098. 098, torre 98, decimal 95. 95. Bem, acionar na posição, já está autorizado o pushback e vai chamar para o táxi, 4738. O Golf Bravo do reboque, oriente a equipe de parte para empurrar a aeronave, dando acesso aí ao pushback do tanque que está na 7, ok? Ok, Golf Bravo, ciente. Torre, gol 098, estabilizado. 098, ciente, informe avistando. Aqui na vertical já não tem mais chuvas, são uma chuva muito leve. A pista está molhada e informe avistando. Ciente, avançaremos. Solo, Golf Bravo, dando início ao reboque. Bravo, empurre a aeronave aqui conforme a instrução. Empurre bem para trás aí para poder deixar a posição do 7 aí que o TAM vai fazer o pushback e deixar livre para ele fazer o pushback. Ciente, ok. Vento 1 30 graus, agora 1 no 8 nós, está variando de 12 até 1 no 8. Gabriel. Tá, avistou? Avistou, gol 098. Ok, autorizado, pouso, pista molhada. Certo. Solo 098, solo 18, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, já me escuta. Alfa, Zero táxi, até o ponto de espera da 1-0 e fala para o protocolar. Ponto de espera da 1-0, já se mandou. Foi 4-7-3-2. 3152, ciente, decelera 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2000 livre X-Ray, chama estabilizado, 3152. O 098 vai dar passagem à aeronave Latam, que está saindo, depois ingresso à esquerda, portão 2. Pronto, tá autorizado o ingresso e decolagem pistão 0, tá 4738, vento 140 graus, 15 nós. A linha decola da 10, tá 4732. Salvador, muito boa noite, passageiros 2224, transfere-se na informação Bravo, descendo por 150 na Praia de Montreal. Passageiros 2224, oceano identificação, voo Bomed para se interceptar a chegada Bomed 1, quando o NDL desce, mantém o nível de voo 050. Ativo, está descendo para 150, autorizado pelo oceano, reautorizado 050, passageiros 2224. Quando no ideal desse, mantém o 050. Já iniciou, se ele está descendo, no 050, 2224. Entendi. Então, 3152, chama a torre em 118, decimal 95. 1895, 3152, boa. Oi, Salvador, muito boa noite. Gitan 3152 no localizador, passando Duna. Gente, 3152 informa Listano. Na última aeronave eu estou em torno de 800 pés, mas aparentemente está melhor o teto. Quem informa Listano? Ok, chamando Listano 3152. 738 decola aos 2 meses. Chama o controle de frequência 208. 208. 7732.